audição, aparelhos auditivos das melhores marcas em até 20 vezes sem juros e promoção de aparelho da marca Argose, um por R$3.000 ou dois por R$5.500 à vista. Também realizamos o teste da orelhinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa, telefone 55-3512-5760. Os melhores produtos com ofertas imperdíveis para o seu pai estão na rede de farmácias São João. Seu pai merece tudo. Kit Dove Mencare Clinical com desodorante aerossol mais sabonete por R$34,97. Gillette Mac 3 com aparelho de barbear, refil e de brinde você escolhe. Presentear com espuma de barbear, toalha ou necessaire. Cada kit por R$49,98. São diversos kits para presentear seu pai. Farmácia em São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Na hora do rancho, vem no rancho sem demora. Na hora do rancho, sempre preço baixo. Sempre preço baixo. O WhatsApp da Marajá está mudando. Anote o novo número 559-9731-6803. Mande sua mensagem direto para nosso estúdio pelo WhatsApp 559-9731-6803. Buenas, gurizada. E aí, como é que temos, gordição de lombo? Tô aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul, com um montão de vantagens, tchê. Desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender, app Posto Rossul é vantagem o ano inteiro. Aqui tem qualidade e economia. Ofertas Guaçu Rede Super válidas até esta quinta-feira. Ovos vermelhos embalados dúzia 5,99. Erva mate cristalina 1 kg 11,99. Batata inglesa branca quilo e cenoura quilo 2,47. Pepino salada quilo 2,58. Cebola quilo 3,95. Laranja suco quilo 1,49. Ponta de peito bovina com osso quilo 24,99. E arroz puro grão tipo 1, 5 quilos unidade 17,29. Conheça na Farmácia Erigoni Associadas o Revigore, suplemento alimentar em cápsulas que vai dar um up em você. Muito mais energia no seu dia a dia. Quatro tipos: o sênior, para pessoas com 60 anos ou mais. O mulher, com tudo que ela precisa em zinco, ferro, minerais e vitaminas. O Revigore de A a Z, que fortalece o sistema imunológico, metabolismo, a visão e é antioxidante. E o Beauty, para cabelos, pele e unhas. Escolha o seu Revigore na rede de farmácias associadas, na João Brasil 1282. No Mundo Real, utilidades, bazar e decoração, bolsas, bijuterias, demais acessórios, brinquedos, flores, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza e muito mais no Mundo Real. E Mundo Real 10, tudo a R$10 na Voluntários da Pátria. Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então você precisa conhecer o RS Mais Renda, um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rsmaisrenda.com.br e participe. A BAC Agronegócios disponibiliza fertilizantes da linha Unifértil com solução perfeita para adubação das pastagens. Produtos que unem altíssima qualidade e tecnologia. Referência no estado. Confira nosso portfólio e encontre a melhor opção para a sua lavoura. BAC Agronegócios, parceria que gera lucros. Tudo de bom para sua casa. Família, na Graziotin você vai encontrar. Na Graziotin sempre tem o melhor pra você, o melhor pra família, o melhor pra viver. Na Graziotin sempre tem o melhor pra você, o melhor pra família, o melhor pra viver. Graziotin, tudo de bom pra você. BCD, casa e construção, vem porque na BCD tem. Super engenho sempre fazendo o melhor por você. Super engenho. Programa de Fomento RS Mais Renda da CMPC. Uma nova oportunidade de renda com plantio de eucalipto. Saiba mais em rsmaisrenda.com.br. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rossul é vantagem o ano inteiro. Rede de Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. A propaganda é a melhor forma para conhecer um produto, serviço, uma empresa. Mas ser conhecido não é suficiente. É importante o reconhecimento. Ser reconhecido quer dizer ser consumido, aprovado e finalmente eleito pelo consumidor. Só com propaganda é possível dar esse salto. A propaganda incentiva a ação, promove escolhas e fideliza. Propaganda é conteúdo. Marcas vencedoras nunca deixam de anunciar. Rede Fronteira de Comunicação. Mercearia Santo Antônio, na Rua General Osório, 2490, bairro Areias Brancas. Telefone 98447-9247. Convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, Cantos da Fronteira, das 21 às 24 horas. Cota Céu, na Bento Martins, 2525, telefone 3231-4781, convida. Acompanhe aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira. Mercado Saraiva, na Barão do Mauá, 2624, convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira. Você está precisando de dinheiro? Então aproveite o semanaço do empréstimo pessoal Lojas Ubino e Via Certa Bank. Faça seu empréstimo pessoal com taxas diferenciadas e comece a pagar em até 45 dias e parcele em até 24 vezes fixas no carnê. Dinheiro rápido, fácil e sem burocracia, com taxas ainda mais especiais somente esta semana. Venha até uma de nossas lojas ou, se preferir, nos mande um WhatsApp para 0800-645-4599. Empréstimo pessoal é na Ubino, a loja de todos. Crédito sujeito a análise de crédito. Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Pode é alegria, comunicação, não perca a próxima. Cansei os meus olhos de ver horizontes, quero ter de perto no alcance da mão. Na sombra do baio, costeando aramado, a razão deste canto, firmando o garrão. O verde estendido lhe explica este gosto de acreditar nas verdades que trago, de ser mais Rio Grande na alma e no jeito, de apenas cantar minhas coisas e o pago. Mais uma tarde se perfila dos horizontes do sul, traduzida na magia da passarada em gorjeio, do canto da cigarra, dos mates à sombra dos paraísos, onde os campeiros repõem as energias para dar prosseguimento à labuta cotidiana. É hora da prosa galponeira, da modorra da cesteada, mas também de nos inteirarmos do que acontece pelos nossos rincões, sobretudo com os nossos amigos elindeiros. É o momento de absorvermos o som da guitarra ponteada em acordes, uma acordeona que choraminga seus lamentos, um cantador de garganta afinada, cantando os versos de um poeta comprometido com o bucolismo na arte da terra. E tudo isso se transporta do cotidiano e ganha asas através da sonoridade que um programa de rádio traduz para as almas campesinas e povoeiras através da música e da informação. Por isso, prezados gaúchos e gaúchas, convidamos a todos, a partir de agora, para ouvirmos pela Rádio Marajá AM o programa Chasques e Cantigas. Thank you. 13h08. Muito boa tarde, gauchada amiga da cidade, do interior do município, município circunvizinhos e também parceiros internautas que acompanham a nossa programação. A partir de agora, até às 15 horas, pela Marajá AM, o programa Chasques e Cantigas, que tem um oferecimento de Super Engenho, Supermercado, Programa de Fomento RS Mais Renda, da CMPC, BCD Casa e Construção e Itaqui Peças. Trabalha comigo na mesa de áudio, o parceiro João Francisco Neto. Telefones à disposição dos radiovintes, 3231 1151 e 3231 2533. O nosso site, www.radiomarajá.com, WhatsApp 559-9731-6803. Repetindo, nosso novo WhatsApp 55997-316803. Abrindo a parte musical do Chasques e Cantigas desta tarde de quarta-feira, 10 de agosto de 2022, destacamos Jean Kirchhoff e depois atendendo ao pedido do meu amigo Eli Ribeiro. Seu Eli, oferecendo aí para o João Francisco Neto, nosso colega, Walter Moraes.